iniciamos então mais uma edição de Momentos Espirituais pela Rádio Capela 105,9. E gostaríamos de convidar os estimados ouvintes a participarem através do telefone 3876-6846 ou pelos canais de comunicação da internet ou do Facebook. Então fica aí o convite, sempre lembrando que não nos consideramos conhecedores de toda a sabedoria, e aquelas questões que não soubermos eventualmente formularmos as respostas, nós estudaremos e daremos o nosso ponto de vista numa outra oportunidade. Nem a Enciclopédia Britânica sabe tudo, nós também não temos esta pretensão. Bem, escolhemos então o tema relativo aos métodos anticoncepcionais na visão espírita, pois esse tema nos remete à década de 60, uma década que se caracterizou pela riqueza de inúmeras revoluções que houve na sociedade, principalmente na sociedade ocidental. Até meados da década de 60, os métodos anticoncepcionais que conhecíamos ou que eram utilizados pelas mulheres eram os métodos considerados métodos naturais. Ou seja, o método Billings, que é a avaliação da secreção vaginal, que corresponde ao período de ovulação da mulher. Esse período de ovulação, todos sabemos que ocorre na metade do ciclo menstrual. Muitas pacientes, muitas jovens ainda nos consultórios, indagam quando que é o período fértil da mulher. Então, o período fértil da mulher é caracterizado pela metade do ciclo. O ciclo menstrual, em média, 90% das mulheres apresentam o ciclo menstrual com duração de 28 a 30 dias. Os primeiros 5 dias a mulher menstrua, aí por volta do 14º dia do ciclo a mulher ovula, e após a ovulação, 14 dias depois, se não houver a fecundação pelo espermatozoide, 14 dias depois, devido à queda do hormônio da progesterona, então a mulher tem ou apresenta a menstruação. Pois bem, na metade do ciclo menstrual, no 14º dia, é que nós consideramos o período fértil, 2 dias antes, 2 dias depois. Agora, isso ocorre, esse ciclo menstrual ocorre, é verdade, em cerca de 90% das mulheres, mas tem variações. Ou seja, a ovulação pode antecipar esses 2 dias que nos referimos, como também pode atrasar esses outros 2 dias que nos referimos. Por isso que é considerado, do ponto de vista estatístico, um método com muitas falhas. Chega a ser da ordem de 20 a 30% o índice de falhas das mulheres que usam o método da tabelinha, ou o método Billings, que é a avaliação da secreção vaginal que caracteriza o período da ovulação. Um pouco antes da década de 60, também teve início o uso da camisinha de Vênus, ou do condom. E o uso da camisinha de Vênus também tem muitas limitações, porque não são todos os homens que se propõem a fazer o uso da camisinha. E também tem o risco de no intercurso do ato sexual ocorrer o rompimento da camisinha e certamente a secreção espermática ficar depositada no fundo da vagina e certamente comprometendo o método, a efetividade do método. Pois bem, a partir da década de 60, os pesquisadores obtiveram o anticoncepcional oral. E o mecanismo de ação do anticoncepcional oral é impedir que ocorra a ovulação. Se não ocorre a ovulação, a mulher não vai engravidar. Isso ocorre devido à estabilização que há com o uso das dosagens hormonais ao longo do ciclo menstrual. E certamente nós devemos enfatizar também que isso permite ou permitiu a partir da década de 60 que as mulheres passassem então a ter um controle mais rigoroso do seu ciclo menstrual e também as mulheres também passaram a ter uma liberdade maior em relação ao não só ao número de parceiros sexuais que ela passou a ter a partir da década de 60, como também uma liberdade maior de quando e quantos filhos ela poderia ter ao longo da sua vida reprodutiva. A vida reprodutiva da mulher vai desde quando ela começa a menstruar até quando ela termina de menstruar, ou quando ela entra na menopausa. A mulher começa a menstruar por volta dos 11 anos de idade e termina o período reprodutivo por volta dos 50 anos. Após os 40 anos de idade, ocorre uma diminuição dos ciclos menstruais com ovulação. E sendo assim, após os 40 anos, é mais difícil que a mulher engravide naturalmente, pelos métodos naturais. Embora todos nós conhecemos casos de mulheres que mesmo após os 50 anos que engravidaram. Alguns anos atrás a televisão noticiou que uma senhora de 53 anos engravidou espontaneamente de trigêmeos e a gestação foi até o final. E a gestação foi até o final com pleno êxito. Mas são raros esses casos, né? Então, estamos nos referindo apenas que após os 40 anos, não é todo mês que a mulher ovula. Pelo contrário. A partir também da década de 60, outros métodos passaram a ser desenvolvidos pelos pesquisadores. E um deles é o DIU. DIU é uma abreviação de dispositivo intrauterino. O dispositivo intrauterino é um mecanismo ou um aparelho que é colocado no útero da mulher, né, pelo exame ginecológico, é colocado no útero, e o mecanismo de ação dele é impedir a passagem do espermatozoide. E também ocorre com pleno êxito. Existe uma resistência muito, muito grande por parte de alguns setores religiosos que afirmam que o DIU é considerado abortivo. Mas os pesquisadores demonstraram que o mecanismo de ação que ocorre com o uso do DIU é impedir a passagem do espermatozoide. Tanto é que algumas mulheres, o método não era, vamos dizer assim, não dava certo, e algumas mulheres engravidavam mesmo usando o DIU, ou engravidaram na vigência do uso desse dispositivo. E a gravidez foi a termo. Então vejam vocês que se ocorresse, se fosse um método abortivo, então todas as mulheres evoluiriam para o abortamento. Bem, então nós estamos fazendo apenas um resumo desses métodos anticoncepcionais com a finalidade de mostrar que a lei, uma das leis morais que regem a humanidade, é a lei do progresso. E os cientistas, mesmo muitas vezes sendo ateus ou se considerando ateus, se considerando materialistas, eles estão a serviço de Deus, estão a serviço dos benfeitores espirituais que visam ou que objetivam o progresso da humanidade. Esses métodos anticoncepcionais, embora não sejam os métodos ideais, se assim podemos nos exprimir, eles são métodos que são preferíveis à prática do aborto delituoso, que é, para nós espíritas, um crime hediondo. Então, nós queremos deixar claro esse nosso posicionamento, que, embora os métodos anticoncepcionais ainda encontram-se distantes do mecanismo considerado ideal, nós preferimos o uso desses métodos ao uso do aborto criminoso, do aborto covarde. Outro assunto que nós gostaríamos de fazer a ligação com os métodos anticoncepcionais é justamente em relação à década de 60, com aquele boom, com aquele aumento excessivo do uso das drogas. E voltaremos a tocar no assunto daqui a instantes, após esse intervalo musical com a música He Ain't Heavy, He Is My Brother. Pequeno comentário, às 22h27, vamos falar um pouquinho dessa música que vocês ouviram. É, a gente ouve muitas vezes uma música por anos a fio, né? E só alguns anos atrás eu tive curiosidade de entender melhor o que essa música nos traz de mensagem. Ela está muito relacionada realmente à década, chamada década maravilhosa de 60, né? Ela deve ter saído mais ao final da década. Mas o importante aqui são dois aspectos. Um, nós falarmos um pouquinho da música em si, porque, obviamente, ela está na língua inglesa, né? Então, nós temos aqui uma pequena versão para o português. Então, o que essa música nos diz? A estrada é longa, com muitas curvas difíceis, que nos leva para onde não se sabe. Quem sabe onde, mas eu sou forte. Forte o bastante para carregá-lo. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. E assim seguimos. Seu bem-estar é minha preocupação. Não é um sacrifício carregá-lo. Nós chegaremos lá. Pois eu sei, ele não seria um estorvo para mim. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. Se eu estou sobrecarregado de tristeza. Os corações de todos não estão cheios de alegria, de amor pelos outros. É uma estrada longa, muito longa, da qual não há retorno. Enquanto estamos a caminho, por que não partilhar? E a carga não vai pesar nada. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. Ele é meu irmão, ele é meu irmão. Então, o título da música já diz tudo. Maravilha, né? Impressionante, né? He and Heavy, he is my brother. Em português, ele não é pesado, ele é meu irmão. Essa música foi composta com base num fato ocorrido. Elas existem duas versões, ok? Eu vou dar uma delas, vou fazer um breve comentário sobre a segunda versão, porque a gente não sabe qual é a versão absolutamente correta, né? A versão que nós colocamos, inclusive, na edição do Jornal Esperança desse mês é: uma noite no ano de 41, em plena Segunda Guerra, né? Apesar dos Estados Unidos estarem envolvidos, eles não tinham guerra em território americano. Na sede de um orfanato, na capital americana, Washington, no D.C., né? Ocorreu uma forte nevasca. E o padre, de plantão, ouviu bater-lhe na porta desse orfanato. Quando ele abriu a porta, ele encontrou um garoto coberto de neve, muito mal vestido, que trazia nas suas costas outro menino ainda mais novo que ele. Ele tinha a fome estampada no rosto, o frio e a miséria dos dois comoveram o padre, que os mandou entrar. E aí ele exclamou: ele deve ser muito pesado para você. E o menino que carregava o mais novo disse: ele não é pesado, ele é meu irmão. Eles não eram irmãos na realidade, irmãos de sangue. Eles eram irmãos em Cristo. Eram apenas irmãos de rua e do abandono. Os autores da música, quando souberam de um caso, se inspiraram para compor esta música, que foi gravada por muita gente, mas entre os quais o The Hollies e o Neil Diamond, que vocês ouviram agora. E só para a gente ter um final aí, os dois meninos foram adotados por uma instituição de Washington. Então eles acabaram tendo um encaminhamento positivo. Existe uma outra versão que eu vou deixar em segundo plano, mas vou só mencionar que durante a guerra um soldado norte-americano chegou a um hospital de campanha depois de carregar por vários quilômetros um companheiro ferido. E o médico que o atendeu também se espantou pela distância que ele conseguiu carregar o outro soldado, sangrando, né? E teria ele dito a mesma coisa: ele não é pesado, ele é meu irmão. E dessa forma ele conseguiu salvar a vida desse colega que havia sido ferido em combate. Então são duas versões, mas as duas nos levam ao mesmo raciocínio. Esse é o verdadeiro exercício do exemplo de Cristo, das lições de Cristo, ou seja, nós devemos não considerar um peso nossos irmãos. Nós não devemos considerar pesado prestar auxílio, prestar caridade, auxiliar, tentar entender, tentar conviver de uma forma humilde, de uma forma que transmita esperança aos nossos irmãos, mesmo quando nós sofremos essa mesma falta de esperança muitas vezes. Então, se a humanidade entender essa lição, que eu acho uma lição muito bonita, nós teremos realmente já avançado muito em relação à nossa melhoria espiritual. Marcos, você me faz lembrar também uma colocação que tem lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo, só que eu me esqueci o capítulo, né? Mas é assinado pela irmã Rosália, né? E essa irmã Rosália, ela nos convida a suportar as nossas provas, a suportar a convivência com os nossos irmãos mais ou menos difíceis. Mas o que chama atenção é o verbo suportar, né? E o verbo suportar, ele nos remete a essas duas versões que são maravilhosas, né? Tanto a versão do soldado quanto a versão do garoto, né, que conduziu o outro lá e tocou o coração do sacerdote que comandava a instituição lá nos Estados Unidos, lá em Washington, né? E então, o outro dia eu estava ouvindo um psicólogo da Paraíba, um psicólogo paraibano muito bom, muito esclarecedor. Ele se chama Rossandro Klingey, né? Um nome diferente, né? Rossandro Klingey. E então, numa dessas suas preleções, ele fez esse comentário, né, da irmã Rosália, e aí ele emendou com a postura psicológica que nós devemos ter, né? Então, nós devemos primeiro aprendermos a suportar. Quando aprendermos a suportar, nós vamos aprender a tolerar. Quando aprendermos a tolerar, nós vamos admirar. E quando aprendermos a admirar, nós vamos amar. E é interessante isso, porque isso se aplica, nós fazemos praticamente, ou temos condições de fazer isso, no nosso dia a dia, na convivência nas mais variadas situações, né? Porque seja em casa, seja na convivência com os familiares mais próximos ou com os familiares distantes, com os nossos amigos, aqueles amigos que temos mais afinidade ou que temos menos afinidade, então, e com os nossos opositores também, né? Então nós fazemos isso. Algumas pessoas do nosso meio, da nossa convivência, nós suportamos. Outras nós toleramos. Outras nós admiramos. E outras nós amamos. Deixa eu só fazer um comentário, Marcelo. A palavra suportar, ela tem mais de um significado. Então, sem dúvida. A gente, quando fala suportar, nós estamos mais acostumados com o significado mais negativo. Sim. Eu não suporto mais essa situação, eu não suporto mais essa pessoa, eu não suporto mais essa vida, eu não suporto mais esse emprego, eu não suporto mais o trânsito, etc. e tal. Você é um peso para mim, né? Eu não suporto mais, etc. e tal. Então, é um dos sentidos, realmente, né, no sentido de você tolerar, de você conseguir administrar uma situação e se suportar. Mas o suporte, existe até a palavra em inglês, to support. O que significa dizer em inglês? Em inglês, eles interpretam de uma forma um pouquinho diferente. To support é você apoiar alguém. Exato. É você dar sustentação, é você estar ao lado, ajudar. Então, também no português esse sentido existe. Quer dizer, você Mas nós usamos mais no outro sentido. Exatamente. Exato. Aliás, pouca gente sabe até que tem esse outro sentido de apoiar. Apoiar. Né? De estender a mão. Exatamente. Então, vale a pena a gente fazer essa reflexão sobre essa música, né? Assim como tem várias músicas, né? Tem várias músicas belíssimas que, lógico, que ao longo das edições dos programas aqui nós vamos trazer e também demonstrar a história, porque existem músicas que a história da sua composição ela é mais interessante do que a própria música. E então, meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo musical com mais uma composição intitulada Smile, na interpretação de Tony Bennett e Barbara Streisand. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. You smile through your fears and sorrow. Smile, it may be tomorrow. You'll see the sun come shining through for you. Sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. With gladness and hide every little trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile. of crying. You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Nós ouvimos então Smile às 22h41. E uma curiosidade, essa música nos remete realmente a uma espiritualidade fantástica, porque ela fala sobre a necessidade do sorriso, né? Então, mencionado várias vezes, independentemente do sofrimento, independentemente da dor, independentemente da situação, você deve sorrir sempre. O sorriso ameniza as dores, o sorriso ajuda na criação de um ambiente favorável, ajuda na construção da esperança e da própria alegria. Então o sorriso é fundamental. E outra informação interessante também nessa música, pouca gente sabe, mas quem compôs, quem escreveu a letra da música foi o grande diretor, ator Charlie Chaplin. E fez filmes realmente memoráveis, né, como Garoto, como Grande Ditador, Tempos Modernos, Em Busca do Ouro, e vai por aí afora. Grandes clássicos da história do cinema. E, curiosamente, ele compôs uma música, que é Smile, que foi gravada já por todos os grandes gênios da música mundial. Você tem Nat King Cole, a própria Barbra Streisand gravou também. Nesse momento ela cantou aí com o Tony Bennett. Tony Bennett também gravou isoladamente, o Frank Sinatra, enfim, todos os grandes, Sarah Vaughan, Billie Holiday, vão por aí afora. Quer dizer, toda essa turma boa aí gravou essa música, porque realmente ela tem um conteúdo fantástico e uma musicalidade também de arrepiar. Ela realmente tem todas as qualidades que fazem a diferença numa música. Isso é ponto pacífico. Legal, né, Marcos? E uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, e só uma pessoa que fez tanta gente sorrir, tanta gente rir, levou tanta alegria, poderia fazer uma música intitulada Sorria. É isso aí. Interessante, né? Sem dúvida. Que são as funções já previamente determinadas dessas grandes almas que vieram atuar como verdadeiros psicólogos, né? Já que não é possível ter um psicólogo para cada habitante do planeta, que todos nós necessitamos de acompanhamento psicológico, sem exceção, já que não é possível cada um de nós termos um psicólogo à disposição, Deus, em sua infinita bondade, inspirou os homens a desenvolverem as mais variadas artes. E, entre elas, as artes cênicas, o cinema, a novela, o futebol e tantos outros esportes, tantas outras artes que, sem dúvida, contribuem para o desenvolvimento das nossas virtudes, para a correção das nossas imperfeições. Bem, mas ainda há pouco falávamos da década de 60, e a década de 60, embora tenha se caracterizado pela riqueza nas mais variadas artes, basta lembrar que aqui no Brasil a bossa nova, que havia começado nos anos 50, teve o seu auge nos anos 60 e em seguida começou também o movimento da Tropicália, coordenado ou desenvolvido pelo Caetano Veloso, pelo Gilberto Gil, pelo Chico Buarque. Mais tarde, já na década de 70, veio o Milton Nascimento e tantos outros, né? E foram também pessoas que podemos considerar missionários, missionários para que serviram até como uma resistência àquele período da ditadura que o nosso país, da ditadura militar que o nosso país enfrentou e felizmente superou. Bem, mas na década de 60 também teve aquele incremento, aquele aumento excessivo do uso de drogas, ou da, não só do uso individual das drogas, como também do, da mercantilização da mesma, né? E infelizmente até hoje ainda temos reflexos desse período que teve início lá naquela década. Pois bem, e na visão espírita, todos nós sabemos que a visão, a doutrina espírita se caracteriza por cinco princípios básicos. O primeiro é Deus. O espírita é deísta, não é ateísta, é deísta. Então, Deus, na visão espírita, é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Além do princípio de Deus, o outro princípio da doutrina é a imortalidade da alma, ou seja, a alma que habita o corpo de cada um dos habitantes do nosso planeta, esse ser pensante que habita o corpo de cada um dos habitantes do planeta Terra, esse ser pensante, ele pré-existe antes do nascimento e sobrevive após a exaustão ou após a interrupção da vida do corpo físico. Então, a imortalidade da alma é isto, ou seja, a sobrevivência desse ser pensante que habita o coração e a mente de cada um de nós. A imortalidade da alma. O terceiro princípio é a pluralidade das existências. Ou seja, nós temos várias vidas sucessivas. Já comentamos em outras edições aqui do programa que 70, 80, 90 anos de existência são insuficientes para que possamos desenvolver todas as virtudes morais no seu mais elevado grau. Insistimos, 70, 80 anos de existência não são suficientes para desenvolvermos todas essas virtudes e no mais elevado grau. Certamente necessitamos de outras existências para darmos prosseguimento, não só ao desenvolvimento dessas virtudes e, sejamos sinceros, principalmente na correção das nossas imperfeições. O outro princípio adotado pela doutrina espírita, evidentemente, é a comunicabilidade com os considerados mortos, comunicabilidade com os espíritos, comunicabilidade com as pessoas que se encontram no mundo espiritual e que nada mais são do que pessoas que viveram aqui no mundo terreno e que, desprovidos do corpo físico, encontram-se no mundo espiritual. Então, o quarto princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade com o mundo espiritual. Comunicabilidade esta que, se formos nos reportar aos textos sagrados tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, lá encontraremos várias passagens, várias comunicações mediúnicas, tanto no Antigo Testamento, que mais apropriadamente deveria ser chamado Primeira Revelação, quanto no Novo Testamento, que também mais apropriadamente deveria ser chamado de Segunda Revelação. E o quinto princípio básico é pluralidade dos mundos habitados. Esse quinto princípio é muito interessante, porque na época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e estabeleceu estes cinco princípios básicos, ele, ou melhor, a ciência da época ainda não tinha o conhecimento do trabalho desenvolvido por Charles Darwin, intitulado Evolução, a Origem das Espécies, que foi publicado em 1879, sendo que Kardec abandonou o corpo físico em 1869, ou seja, 10 anos antes. Então, como não havia na ciência da época este conceito da lei da evolução, Kardec colocou nos postulados da doutrina espírita como quinto princípio básico a pluralidade dos mundos habitados. Só que se você se atentar para a leitura deste quinto princípio básico, a pluralidade dos mundos habitados, então nós vamos encontrar ao longo do texto desenvolvido pelo Kardec, nós vamos encontrar praticamente em todo o texto a referência à evolução. Ou seja, assim como os animais evoluem, assim como os homens evoluíram, os mundos também evoluem. Ou seja, o planeta Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Esses 5 bilhões de anos tornaram o nosso planeta com a capacidade de prover vida em seu em toda a sua trajetória, vamos dizer assim, em toda a sua localidade. Só que antes de prover essa vida, era um mundo primitivo, e o caos estava implantado quando o planeta Terra se desprendeu da lado do Sol, ou naquele Big Bang mais localizado, vamos dizer assim, e que as condições foram aos poucos se esfriando, até chegar ao ponto de habitação do planeta Terra. E, dessa forma, nós já fomos um mundo primitivo, já habitamos as cavernas, já saímos das cavernas apenas para caçar animais para podermos sobreviver. Mais tarde, com o desenvolvimento das sociedades que foram pouco a pouco se estabelecendo, então esse desenvolvimento propiciou que nós vivêssemos em sociedade mais ou menos harmonicamente. E aí deixamos de ser um mundo primitivo que vivíamos apenas para comer e para dormir e procriar, para outra fase da caminhada evolutiva do planeta Terra, que é a fase atual do mundo de provas e expiações. Pois bem, então, toda essa referência que Kardec faz nesse quinto princípio básico de pluralidade dos mundos habitados é uma referência à lei da evolução. Deixaremos de ser o mundo de provas e expiações para passarmos a mundos de regeneração, que é esse período que nós estamos em transição. Ou seja, no mundo de regeneração, o bem vai passar a predominar, mas ainda haverá o mal. Depois passaremos para mundos felizes e depois para mundos de pureza celestial, mundos celestiais, que é a habitação de espíritos puros. Mas a habitação de espíritos puros, longe de ser uma habitação com uma vida monótona, uma vida em que os anjos passeiam para lá e para cá, ouvindo guaranias paraguaias, né? Muito pelo contrário, os espíritos superiores, eles trabalham sem cessar. E isso nos lembra, até de maneira poética, aquela passagem do Evangelho que Jesus fala que Deus trabalha até hoje, e eu trabalho também. Ou seja, na visão espírita, Jesus é o governador planetário. Bem, fizemos essa introdução destes cinco princípios básicos: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados, que, em resumo, é a lei de evolução. Fizemos a referência a esses princípios com o objetivo de fazermos uma reflexão, e essa reflexão nós agradecemos à professora Anete Guimarães, que com ela aprendemos esta avaliação sobre o aumento do uso das drogas a partir da década de 60, porque de posse do conhecimento das várias atividades desenvolvidas pelos mais variados povos ao longo da sua trajetória nos diferentes séculos, nós vamos encontrar a seguinte visão. Se nós formos fazer uma abstração de que não existe a reencarnação, então os antropólogos, os sociólogos, eles vão falar que o aumento do uso das drogas na década de 60, ele ocorreu por causa das guerras, ou por causa do uso do álcool, que também passou a ser aumentado, ou por causa das fugas psicológicas derivadas também das guerras que se seguiram ao longo do século XX. Mas é interessante notar que, após a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, havia muita depressão, inclusive teve até a depressão de 29, né, que foi aquela quebra da bolsa, quando muitas pessoas, inclusive, se suicidaram, da quebra da bolsa de Nova York em 1929. Mas isso não impediu, ou melhor, isso não levou a que houvesse um aumento do uso das drogas. Então houve outras guerras, houve outros momentos de fugas psicológicas, e mesmo assim não ocorreu o aumento, o incremento do uso das drogas. Mas, fazendo uma avaliação mais ampla, fazendo uma avaliação tendo como base o conceito da reencarnação, nós vamos encontrar que, a partir do século XVIII, os ingleses passaram a explorar o Oriente, sobretudo a China, a Malásia e a própria Índia. E lá, na China, os ingleses exploravam o uso das drogas que eram comercializadas na Malásia, e vendiam essas drogas para os chineses. E lá, a tal ponto que lá na China, em cada povoado, em cada cidade, por menor que seja, ou por menor que fosse, em cada povoado, vamos dizer assim, era muito comum que houvesse, ou que existisse, ou que estivesse estabelecido a chamada Casa dos Sonhos. Essa Casa dos Sonhos, as pessoas, os jovens sobretudo, entravam nessa Casa dos Sonhos e fumavam ópio o tempo todo. Quando acabava o uso do ópio, eles saíam para comprar mais, para depois voltar novamente para estas Casas dos Sonhos. E isso ocorreu ao longo de 200 anos aproximadamente. 1700 e alguma coisinha, né, no primeiro quartel do século XVIII, e foi até aproximadamente o primeiro quartel do século XX. Então, ao longo desses 200 anos, os ingleses comercializaram o uso das drogas que eles obtinham na Malásia e vendiam para os chineses. Chegou um determinado momento que o imperador na China falou: vamos acabar com isso. Só que os ingleses falaram que, se acabasse esse comércio, eles, com a sua frota naval, iriam lançar canhões, né, na época, e acabar com as cidades principais lá da China. Logicamente que o imperador lá da China não tinha as condições favoráveis de resistir, e ele acabou cedendo, e os ingleses continuaram comercializando o ópio. Pois bem, ao longo dessa trajetória de 200 anos, o que aconteceu? Chegou a época do nosso personagem conhecido Mao Tse Tung. Mao Tse Tung assumiu o poder na China por volta dos anos 40, enquanto o mundo estava na sua Segunda Guerra Mundial. Lá na China operava-se a Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural, vamos abrir um parênteses e dizer que, infelizmente, Hitler é o responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. E estamos apenas fazendo as contas referentes aos judeus. Não estou nem fazendo as contas referente aos demais povos que sofreram e que houve todo aquele morticínio na Segunda Guerra Mundial. Mas Hitler é considerado uma das pessoas responsáveis que mais exterminaram pessoas no nosso planeta. E é verdade. Só que, na China de Mao Tse Tung, quando Mao Tse Tung assume o poder e inicia a Revolução Cultural e implanta o comunismo, ele estabelece que em cada cidade chinesa, em cada povoado, em cada vilarejo, todas estas casas dos sonhos, onde as pessoas frequentavam para fumar ópio sem fim, estas casas seriam exterminadas. E estas pessoas que faziam uso das drogas igualmente seriam exterminadas se elas estivessem lá dentro. Mao Tse Tung, com esse procedimento, exterminou 50 milhões de pessoas. 50 milhões são 8 vezes mais que o número de judeus que Hitler exterminou. Pois bem, 50 milhões de pessoas desencarnaram e foram para onde? Foram para o mundo espiritual. Essas pessoas perturbadas, revoltadas, insatisfeitas, logicamente, com esse extermínio, ficaram perambulando lá no mundo espiritual. Só que, a quem cabe a responsabilidade pelo extermínio que houve com esses nossos irmãos que faziam uso dos vapores ilusórios do ópio? A quem cabe a responsabilidade? Aos ingleses. Os ingleses é que exploraram ao longo desses dois séculos, eles é que exploraram esse comércio infeliz das drogas, principalmente na população chinesa. Bem, a quem cabe a responsabilidade de resgatar essas pessoas? A quem cabe? Aos próprios ingleses. E quem são os ingleses? Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel revela, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que os ingleses do século XVII, do século XVI, são os mesmos romanos do Império Romano, que para lá se transferiram e se estenderam para a colonização do continente ou da América do Norte, lá onde se encontram hoje os Estados Unidos da América. Então, os ingleses se transferiram para os Estados Unidos. Esses mesmos ingleses são os antigos romanos. Não à toa, o símbolo do Império Romano é o mesmo que é utilizado pelo símbolo do poderio romano, que é a águia triunfante. É muito interessante esses detalhes, porque isso não ocorre à toa, né? A mesma águia que simboliza a força dos Estados Unidos da América também simbolizava o Império Romano de antigamente. Pois bem, o que aconteceu? A quem coube a responsabilidade? Aos ingleses. E os ingleses, grande parte se encontram onde? Nos Estados Unidos da América. A quem coube a responsabilidade de resgatar todos esses nossos irmãos que foram exterminados lá na China por Mao Tse Tung? Aos nossos irmãos que vivem nos Estados Unidos da América. Esses espíritos, por volta da década de 40, é que eles foram exterminados. Esses espíritos passaram a reencarnar paulatinamente no continente americano, melhor dizendo, nos Estados Unidos da América. Só que eles passaram a reencarnar a partir de meados da década de 40. Então, a partir de meados da década de 40, o que que acontece? Eles começam a reencarnar nos Estados Unidos, vão crescendo, por volta, na década de 50, essas pessoas têm 10, 15 anos de idade, e na década de 60, os jovens americanos começam a ter esse reencontro com as drogas que eles tinham lá na China. E é interessante observar que o movimento do hippieísmo, ou o movimento dos hippies, tem início justamente nessa época. E, infelizmente, sexo, drogas e rock and roll, para muitos, até hoje, simboliza a filosofia desses nossos irmãos. E é interessante notar também que, além do uso excessivo das drogas, houve também a as roupas, as características do uso das roupas eram características orientais, que demonstram a preferência desses espíritos que reencarnaram paulatinamente em massa nos Estados Unidos da América. É interessante notar que esse fenômeno ocorreu lá nos Estados Unidos, que até hoje, infelizmente, os Estados Unidos constituem um grande consumidor de drogas, embora eles não sejam produtores. Mas isso não ocorreu na Europa, não ocorreu em outros locais do nosso planeta. Fazemos essa avaliação, uma vez mais agradecemos a professora e pesquisadora Anete Guimarães, que nos fez esta reflexão, com o objetivo de mostrar que todas ou que as mais variadas situações que encontramos no planeta Terra, nós podemos aplicar esses conceitos todos da doutrina espírita, esses princípios básicos. Ou seja, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade das existências ou pluralidade das vidas sucessivas e pluralidade dos mundos habitados, que também consideramos como lei da evolução. Bem, após essa exposição, vamos fazer mais um intervalo musical. Antes do intervalo musical, pois não, Marcos. É importante também a gente lembrar que esse movimento todo na década de 60 nos Estados Unidos, ele trouxe, eu não sei nem se trouxe ou se ele na realidade conviveu, né, com movimentos totalmente distintos que atuaram em diversas direções, em direções boas e direções ruins, quase que simultaneamente. Quer dizer, houve um clima quase que de convulsão do ponto de vista cultural, intelectual e etc. E tal. E importante dizer que as drogas foram o aspecto mais negativo, vamos dizer assim, de todo esse processo. E, lamentavelmente, até elas acabaram por limitar a evolução, o progresso daquela geração, né, que depois foi chamada de geração Baby Boomer, que era a geração que iria fazer o mundo explodir positivamente por meio de progresso financeiro, econômico e tecnológico. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre todo esse ambiente da década de 60, mas agora às 11h14 nós vamos para mais um número musical e depois faremos um breve comentário também sobre essa canção. rádio. Iamos ouvir na sequência algo também muito inspirador, mas vamos deixar para a próxima, né? Talvez seja a última da noite. Todas as músicas que nós tocamos vêm com um objetivo específico, né? Essa música que foi composta por John Lennon, que eram chamados um dos gênios da música no século passado, né? Foi considerado o melhor grupo de compositor de todos os tempos, com Paul McCartney. O John Lennon, ele era ateu, por aquilo que pareça, e ele fez simplesmente a música de Natal mais bonita, considerada pela crítica, mais bonita de todas, que é Christmas. Então é interessante também, nós até podemos mais adiante refletir sobre essa música, tivemos um pouco mais próximo das festas natalinas. Mas nessa música Imagine, o John Lennon ali coloca, aliás, só uma observação, boa parte da crítica e dos, vamos dizer, interessados em música elegeu essa música como a melhor música do século passado. E além da letra, da música em si, a musicalidade ser muito boa, a letra, ela tem uma inspiração que não deve nem ser terrena, realmente deve ser espiritual, porque ele projeta uma vida no nosso planeta após essa fase de provas e expiações. Então ele fala na música de uma irmandade, em inglês é mais fácil, em português não faz o mesmo sentido, mas uma irmandade de irmãos. Porque a gente fala muito de irmandade da boca para fora, né? Mas ele fala irmandade de irmãos, ou seja, as pessoas realmente se sentirem irmanadas nesse sentimento, né? Ele fala muito de... Como aquele garoto do início, né, da história, que um carregava o outro, um apoiava o outro. Exatamente. E ele fala muito também de um mundo sem fronteiras, né? Ou seja... Não existe a fronteira do passado aqui para a Argentina, dos Estados Unidos para o Canadá, etc e tal. Você é o Nuna. E na época havia o Muro de Berlim, né? Que era o símbolo maior, você lembra disso? Ele caiu após essa 90, música. Né? Alguns anos depois dessa, bem, aliás, vários anos após essa música. E fala de diversos aspectos da nossa vida, né? E do que seria realmente uma vida ideal no planeta Terra, né? E quando ele fala num determinado momento e também no mundo sem religiões, significa o seguinte, e nós temos que ter isso na perspectiva correta, não significa uma crítica às religiões em si, significa que num estado evolutivo superior o homem chegaria a um ponto, ou chegará, né, a um ponto em que as religiões não serão necessárias mais como guia, como orientação, porque a espiritualidade já terá trazido toda a contribuição necessária para que as pessoas possam até dispensar todos os aspectos da religião, nesse sentido. A religião seria a religião do amor, né? Exatamente. O amor é a prática do amor. É, o amor que não espera recompensa, que não espera retribuição. Incondicional. É, o amor que não faz negócio, né? Exatamente. Então, como as religiões, no fundo, foram criadas pelos seres humanos, todas elas carregam algumas vicissitudes, algumas falhas, algumas interpretações negativas, alguns erros do passado, alguns erros até mesmo do presente, né? E então, John Lennon se refere a um mundo onde nem sequer a religião ou as religiões seriam necessárias para a orientação dos seres aqui encarnados. Então, é muito, muito bonito sob esse ponto de vista e atende a todas as almas, todos os espíritos que buscam a paz e buscam o amor, porque ela não tem uma palavra de agressividade, uma palavra incoerente com a sua mensagem. Bem lembrado, né, Marcos? E acho que vale a pena também a gente fazer uma reflexão que quando nós falamos em religião, o termo religião vem do latim, que significa religare. E o religare é a criatura religar-se com Deus, o Criador. Então, neste sentido, a doutrina espírita é considerada, sim, uma religião. Mas, se nós formos fazer uma avaliação mais correta, nós vamos perceber que quando Kardec estabeleceu os postulados da doutrina, ele definiu a doutrina espírita como uma filosofia, filosofia no sentido de amor ao saber, uma filosofia de bases científicas, ou seja, a base científica ela ocorre devido aos fatos mediúnicos que se estabeleceram na ocasião da codificação dos postulados que Kardec colocou em suas obras. Então é uma filosofia de bases científicas e de consequências ético-morais, ou seja, o comportamento nosso, o comportamento do ser humano deve ser estabelecido nessa base da ética, que é o ramo da filosofia, ou seja, temos um comportamento ético elevado, um comportamento em que nós nos esforçamos para ter um desenvolvimento moral também elevado. Lembrando que um dos pensamentos que estão contidos em uma das obras da doutrina é que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para combater e domar as suas más inclinações. E uma vez mais lembramos que nós, quando eu falo nós é maneira de dizer, né? Porque eu particularmente não tenho autoridade moral nenhuma para falar isso, né? Mas o postulado básico da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo não há salvação. Nós dizemos: fora da caridade não há salvação. O espiritismo não promete o céu, não promete o paraíso com 70 virgens, não promete a prosperidade material. Quem vai para a doutrina espírita, quem vai lá achando que vai tomar passe, que vai mudar de vida, que vai melhorar a parte financeira, está perdendo tempo. Isso não é espiritismo. Espiritismo é conhecimento. Espiritismo é prática do amor. É amar o próximo e estudar. Estudar continuamente. Só retomando o seu início lá da sua explanação, quando você falou de religare, né, que significa se religar a Deus. Exato. Né? Aí nós temos voltando um pouquinho à música, quando ele fala que não haverá necessidade de religiões, significa dizer que não é necessário se religar, porque já estarão todos ligados em Deus. Portanto, o religar é indispensável. Sem dúvida, né, que a fraternidade estará estabelecida. Exatamente. Né? Por enquanto precisamos bastante, mas nessa situação aí, nessa visão do compositor, né, essa necessidade de religar não existirá, porque a ligação já terá sido estabelecida e estará muito firme com o plano espiritual. Sem dúvida. E também, né, Marcos, recentemente teve o censo, né, de 2010, e o espiritismo não estava lá na categoria de religiões. Uhum. Entendeu? Inclusive muitos espíritas até acharam estranho, né, e eles até pediam para colocar nas entrevistas que eram espíritas e tal. Mas por quê? Por que que eles fizeram isso? Por preconceito? Não. Mas por uma análise que foi feita pelos estudiosos lá do censo, né, da estatística lá do IBGE, que eles não consideram o espiritismo como uma religião no sentido em que a palavra religião é hoje, né? Uhum. A palavra religião hoje é uma instituição que tem hierarquia sacerdotal, uma instituição que tem teologia, uhum, né? Que a teologia pressupõe o estabelecimento de dogmas, pressupõe a presença de livros sagrados, imagens que algumas das denominações religiosas que se utilizam, e assim por diante. Então, a doutrina espírita, realmente, desse ponto de vista, ela não é uma religião, mas é sim uma religião com consequências ético-morais, quando cada um de nós, criaturas, cada um de nós, quando nos religamos com Deus, sim, nós podemos dizer que estamos em busca de Deus, em busca do sentido mais profundo da felicidade, que é quando estivermos na plenitude espiritual, na plenitude do desenvolvimento do nosso comportamento ético, moral, elevado. Bem, nós nos encontramos no programa Momentos Espirituais, são 23 horas e 28 minutos, e o telefone para eventuais questionamentos é 3876-6846. Aqui, nos encontramos aqui na Rádio Capela, 105,9, ao vivo, e quem quiser participar com algum questionamento, estamos à vontade. Faremos agora um novo intervalo musical com John Madges e Barbara Streisand. Que saudade, meu Deus! One day we walked along the sand, one day in early spring, you held a poplar in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song, the shadow of a smile. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn up into my eyes, my love, and see you are to me. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips and so did I. Now hope I remember still joy that love can bring. I will be remembering the shadow of your smile, the shadow of your smile when you are gone. Color all my dreams and light the dawn. Oh, the joy that loves me. Bom, pessoal, então, às 11h34, nós ouvimos The Shadow of Your Smile, que é um tema musical dos mais, vamos dizer assim, mais belos que foram compostos no século passado, para um filme onde contracenam Elizabeth Taylor e o Richard Burton, que acabou sendo o esposo. Ele já, se não me engano, eram casados à época, né? Então é interessante porque nós estamos falando aqui de liberação sexual, da vida em comum, na década de 60. Esse filme é focado mais ou menos nessa época. E mostra todas as dificuldades de uma relação de um casal que se ama, mas que tem diferenças de personalidade e comportamento. E essa música reflete muito bem, só o título já é de uma beleza muito grande, né? A Sombra de Seu Sorriso. Então é realmente uma música também muito interessante, muito bela, vamos dizer assim, e ajuda a gente a refletir sobre a nossa própria vida, nossos próprios desencontros e encontros. Que mostram os conflitos, né, Marcos, verificados naquela época, né? Uhum. Os conflitos do relacionamento conjugal, e que, em parte, o movimento dos hippies veio quebrar de maneira até radical, né? Quebrar de maneira com essa liberdade sexual incontida, né? Uma liberdade sexual sem responsabilidade, né? Que é talvez a maior imperfeição do movimento hippie, né? Uhum. Embora insistimos, né, que tem muitas contribuições que o movimento hippie trouxe e que certamente impulsionou a sociedade, principalmente na questão da busca da liberdade, né? Mas chegamos à conclusão que liberdade não significa irresponsabilidade, né? Liberdade com responsabilidade. Vale a pena também uma outra reflexão, que agora há pouco nós recebemos a ligação do nosso querido Agnello, né, que hoje infelizmente não pôde estar presente aqui conosco, mas que está sempre presente em nossos corações. E ele estava um pouco confuso, porque nós começamos o programa com métodos anticoncepcionais e depois o programa deu uma guinada, né, foi para a década de 60, foi para uso de drogas e a relação, né, ficou aquele balaio de gato, né, quem pegou o bonde andando, né? Mas nós só queríamos nos lembrar, nós gostaríamos de relembrar que ao longo da semana algumas colocações foram feitas para nós no sentido de fazermos uma abordagem dos métodos contraceptivos, né? E esses métodos contraceptivos, o marco deles é a invenção da pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional foi um marco da década de 60, né? E essa década de 60, que é uma década rica de convivência, rica de no campo artístico, no campo cultural. E então nós quisemos apenas fazer essa ligação e fazermos essa reflexão. Então, vale a pena a gente deixar claro, né, que aparentemente são assuntos contraditórios, mas não é bem assim, porque os métodos contraceptivos são um avanço na história da humanidade. São um avanço na história da humanidade no sentido que é muito melhor nós fazermos uso desses métodos do que praticarmos o aborto delituoso, praticarmos o aborto intencional, que para nós constitui um crime hediondo. Não é isso, Marcos? E Como sempre, as chamadas evoluções tecnológicas, elas muitas vezes são facas de dois gumes, ou seja, elas trazem uma contribuição muito favorável em uma determinada forma, e de outro lado, trazem uma situação muitas vezes de abuso no seu uso, né? Então, o que que acontece nesse caso? Obviamente que o controle da concepção deve ter diminuído, é difícil fazer uma projeção, mas brutalmente o número de abortos, né? Então o aborto obviamente é muito mais danoso, né? Tanto do ponto de vista comportamental, do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista de preocupação com a própria saúde da mulher, né? Então erroneamente muita gente ainda defende hoje o aborto do ponto de vista de liberdade, né, que seria liberdade, etc. Então, só que essa liberdade foi dito já por muitos pensadores, né, da Revolução Francesa, e muito repisada por um presidente americano chamado John Kennedy, de que a liberdade nossa termina onde começa a liberdade do outro. Então, no momento que você tem a liberdade para praticar o aborto, você está acabando com a liberdade daquele ser, daquele espírito que deveria, que teria toda a condição de encarnar, de vir à vida nesse planeta. Então, essa é a grande questão. Essa liberdade, ela não pode ser levada a extremos, a ponto de prejudicar o outro. Isso tem que fazer parte de toda a civilização que se preze, né? Então nós temos que ter muito claro essas linhas, né? Tem um ponto que você não pode ultrapassar na sua liberdade. Se a sua liberdade te traz um benefício, mas leva um prejuízo sério para outro ser, para outro espírito, obviamente que ela está sendo extrapolada, né? Mas além da coisa de um ponto agora um pouco mais positivo, né? Esse clima de ebulição da década de 60, ele ajudou num outro processo, que foi a luta pelos direitos civis, principalmente na América do Norte. Para quem não sabe, Martin Luther King, Malcolm X, John Kennedy, Bob Kennedy e outras grandes figuras dessa época, né? Infelizmente, quase todos assassinados. Então, esse clima de liberdade, por exemplo, permitiu a eleição do primeiro presidente católico dos Estados Unidos, que foi o John Fitzgerald Kennedy. Até então, todos os presidentes americanos não eram católicos. Existia um preconceito, vamos dizer assim, contra o catolicismo nos Estados Unidos, né? E essa ascensão de um presidente católico e também o clima favorável permitiu o surgimento de líderes muito carismáticos como o Martin Luther King, que encabeçou um movimento pacífico, né, pela elaboração das leis e direitos civis. Para quem não sabe, até o início da década de 60, um negro nos Estados Unidos não podia entrar no ônibus e sentar-se, a menos que houvesse lugar ao lado de outro negro. E outra coisa, um negro sentado, no momento que entrasse, mesmo que fosse uma senhora, mesmo que fosse uma pessoa idosa, entrou um branco no ônibus e ele tinha que se levantar e dar lugar para essa pessoa, mesmo que fosse um jovem. Meu Deus. Então, uma senhora, muitas vezes até grávida, ou um senhor negro em dificuldade, era obrigado a se levantar para que o branco se sentasse. E também não era permitido, só que eu dei exemplos mais que chamam mais atenção, não era permitido que o negro entrasse, por exemplo, numa escola, porque as escolas eram destinadas aos brancos. Então, havia as melhores escolas eram destinadas aos brancos e algumas escolas específicas para os negros, de pior qualidade. Isso valia também para as universidades. Para os hospitais também. Para os hospitais. Para vocês terem uma ideia, quando o John Kennedy definiu que as escolas teriam que aceitar os negros, em alguns estados racistas ele precisou enviar um exército para contrabalançar o poder da guarda dos estados, porque os governadores colocavam a guarda, que era a responsabilidade dos estados, seria a nossa polícia militar aqui, para impedir que os negros entrassem nas escolas. E John Kennedy mandou o exército para enfrentar a guarda e permitir, foi quase uma situação de guerra civil. Teve um filme recente, né, que abordou isso, não foi? Teve. Aliás, tem sido feito alguns filmes sobre isso. E a figura do Martin Luther King é uma figura ímpar também, porque ele, muito inspirado espiritualmente, ele propugnava pela luta pacífica pelos direitos dos negros, pelos direitos civis. E foi muito bem sucedido nesse ponto. Então, ele enfrentou até muita oposição, acabou sendo assassinado. Alguns movimentos, como o dos Black Panthers, os Panteras Negras, que eram chefiados por Malcolm X, e eles propugnavam pela luta violenta, pela luta agressiva, inclusive atividades terroristas, etc. E tal. É, e o Luther King, a resistência pacífica, né? Que inclusive ele foi até a Índia, né, conhecer detalhes sobre a vida do Gandhi. Tem tudo isso na biografia dele, é interessante isso. E ele era uma pessoa extremamente competente e inteligente. Uma frase que ele disse me marcou muito, quando o criticavam por não permitir a violência, por não ser violento, né, nos seus discursos, nas suas chamadas, no seu comportamento, né? E ele disse uma frase lapidar, na minha opinião: não se pode combater a escuridão com mais escuridão. Se combate a escuridão com luz. Que maravilha, né? Então isso realmente marcou muito. Eu gravei essa frase porque eu achei uma frase extremamente inspirada. Então aí temos aí o lado positivo, né, da década de 60, né? Sem dúvida. Uma outra coisa interessante, eu até mencionei isso na quinta-feira lá no centro. John Kennedy, ele era machista. Engraçado, né? Ele encampou a luta pelos direitos civis, mas ele não acreditava que a mulher tivesse a mesma condição do homem para se projetar como empresário, como professor, enfim, nas atividades profissionais. Mas o Marcos, não que eu queira defendê-lo mesmo, porque eu não sou advogado e muito menos isso, né? Mas esse posicionamento do John Kennedy era o posicionamento trivial, usual, dos homens americanos da época, né? Sim, senhor. Você lembra bem isso, né? Lógico, não estou justificando, né? Nem eu. Vou complementar dizendo o seguinte: apesar de não acreditar nessa competência, nessa capacidade das mulheres, John Kennedy foi o presidente que igualou os direitos que mais, exatamente, que mais contribuiu para isso. As mulheres entravam numa empresa, não tinham direito de ser diretoras, sabia? Até a presença de John Kennedy, não tinha direito de ascender cargos de comando. E ele acabou com todo esse preconceito. Ele estabeleceu leis que igualaram todos os direitos das mulheres aos homens. Interessante. E mesmo não acreditando que as mulheres tivessem a condição de se igualar aos homens no campo profissional. Mesmo assim, ele publicou todas as leis, colocou as leis no Congresso e aprovou, colocando as mulheres em pé de igualdade civil com os homens. Interessante isso, quer dizer, é uma contradição, né? E eu até coloquei a hipótese que fosse uma inspiração divina. Ou então, é uma pessoa que tinha uma evolução mais alta e que soube separar uma sensação dele, né, por um sentimento mais nobre, por uma visão mais nobre de todo esse processo. É muito interessante isso. Sensacional. Você até me dá uma sugestão aqui para, em uma das próximas edições, nós fazermos uma avaliação, né, sobre essas conquistas, né, que foram colocadas como obstáculos, né, para o desenvolvimento da mulher na sociedade. E recentemente, esse filme que conta a biografia do Lincoln, né, que é sensacional, tem até um momento lá que eu estava assistindo, nós até brincamos com a minha esposa no final, né, que os deputados lá, né, do Congresso americano, eles admitiam acabar com a escravidão, uhum. e os negros passariam a ter voto, né? A ter direito a voto. Mas quando um deles aventou a possibilidade de que as mulheres também teriam direito a voto, a chiadeira foi muito maior. Meu Deus. E é interessante a gente lembrar o seguinte, né? Só uma brincadeira, porque hoje quando a gente olha para os Estados Unidos, vê os democratas e o próprio John Kennedy era um democrata, né? Os líderes da luta pela igualdade, pelos direitos, pela parte social, tá aí o plano de saúde do Obama e tal, né? Que estendeu a saúde, a cobertura de saúde para toda a população. Mas o interessante é que o nosso amigo Abraham Lincoln era republicano, e o partido que propugnou para a liberação dos escravos era o Partido Republicano. Impressionante. Na época, os democratas defendiam os senhores, os fazendeiros, aquele pessoal. Que era o... Como as coisas mudam, o, né? O apoio do Sul, né? O apoio ao Sul. Os democratas apoiavam os senhores do Sul, né? Aquela coisa romântica do vento levou, aquelas fazendas enormes, com aquelas, exato, hordas de escravos que não tinham direito a nada. Nem a própria vida. E hoje também, né, Marcos, vale a pena uma reflexão que hoje, mesmo no nosso país, nós detectamos que a convivência é muito mais saudável, muito mais pacífica, né? Mas ainda nós vemos ainda certos rancores, certos ranços, né, no íntimo, né, de determinadas pessoas cujo comportamento demonstram isso, né? Então ainda demonstram, né, esse certo preconceito, né, que não tem nada a ver, né, só porque uma pessoa tem mais melanina do que o outro, né, ela é pior do que a outra, né, não tem cabimento isso. Não só isso, viu, tem preconceito também contra orientais, contra os índios, né? Contra os bolivianos, né. Isso, então, entendeu? Existe muito preconceito, infelizmente. Que nós temos uma longa jornada pela frente para diminuí-los, né. Embora, lá nos Estados Unidos em particular, os negros obtiveram várias conquistas, né? Mas ainda tem aquele ranço, aquela dificuldade de convivência ainda, né? Embora, sem dúvida, né? Houve uma diluição, né? Uma diminuição bem acentuada e progressiva desse ranço, completamente diferente do que era na década de 60, né? Sem dúvida. Você citou um assunto interessante, porque ele já tem um presidente negro, né? O Brasil nunca teve. Eles poderiam ter um presidente negro há muito tempo, desde que o Colin Powell desistiu de concorrer por medo, porque ameaçaram a vida dele, e ele ouviu a família e desistiu. Colin Powell era favorito pelo Partido Republicano há umas 3 ou 4 eleições atrás. Bom, então, teoricamente, eles estão mais avançados, né, do que a gente. Sem dúvida. Porém, eu olho hoje o Brasil e eu penso o seguinte: o Obama sofreu muito com preconceito ainda quando ele se candidatou, principalmente do Tea Party, aquele pessoal mais, vamos dizer assim, reacionário do Partido Republicano. E eu vejo o Brasil assim um pouquinho diferente. Eu acho que se houvesse um candidato negro a presidente nos Estados Unidos, ele teria menor rejeição por preconceito do que o Obama teve nos Estados Unidos. Pode ser uma visão muito otimista da minha parte, mas eu acho isso. Eu não vejo esse radicalismo de dizer, não, um negro não pode ser presidente, como muitos republicanos diziam na época do Obama, né? Eu acho que aqui no Brasil esse não seria um obstáculo sério. Sem dúvida. Bom, meus queridos, uma vez mais nós vamos nos despedir agradecendo a oportunidade desse encontro, quando pudemos discutir vários assuntos, expor vários conceitos baseados nos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, né? E sempre deixando claro que nós expomos os conceitos. A nossa intenção é não impor os nossos conceitos, mas expô-los. E nos despedimos uma vez mais desta edição deste programa, do nosso programa Momentos Espirituais, aguardando a oportunidade de, na próxima semana, estarmos juntos novamente.

cried to God, who could describe my anger when I was sacked last Friday? Yeah. jogado no chão. Desmontado no chão. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 0:18. Capela FM. Thank you. 0:25. Carola FM. minutos.